e no 561 da Harpa Cristã, que benção! Abra sua harpa cristã no 561 e louvemos ao Senhor. Uma lua brilhando no espaço.